Cruzamento do eixo 1-0, para prosseguir para a Serra, Índia com Índia. Chama a Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95, para o cruzamento Mike Vitor Alfa, ainda mantenha no setor. Vai manter o setor, chama a Torre, Mike Vitor Alfa. Obrigado. Uma foto, tem uma base para sinal. Thiago Kiosk, dá presente, curva direita no circuito? Presente. Lima Fox, autorizado pouso, pista no 7, vento 180 graus, 14. Depois uma frente, Lima Fox. Abaixado, checado. Torre Salvador, papapapá, Mike Vitor Alfa. Próximo farol de Itapuã. E entre o farol de Itapuã e o shopping paralelo, para cruzamento do eixo 1-0. Prosseguir para qual setor? Vai prosseguir para o setor norte, vai para pouso Serra Índia com Índia, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa mantendo 500 pés, autorizado para seguir com o Pronorte, forma o tráfego Thiago 150, circuito pela direita 17, acendendo a 1.000 pés. Acende do tráfego em TGL 17, vai prosseguir Pronorte, cruzando o eixo da 10, Mike Vitor Alfa. Serra Golf Oeste no visual, acendendo a 1.000 pés, sul mantendo 1.000 pés, aguarda para girar base. Aguardando para girar base, 1.000 pés, Serra Golf Oeste. Thiago Serra Romeu, cruzamento do campo no terço médio da 1028. É porta no cruzamento. Thiago Serra Romeu, reportará no cruzamento do campo. Muito bravo. Lima Lima Fox, saúde 27 no corte, parte 5 de frequência. Livre o eixo, Mike Vitor Alfa, mantenha a sua até o local de pouso. Fino. Mike Vitor Alfa, já livrou o eixo 1-0, mantenha sua escuta até o local de pouso. Negativo, chama da presente, controle 120-8, Mike Vitor Alfa. 208 da presente, agradece, Mike Vitor Alfa. Thiago Teosca, autorizado final, reporta final no 7. Thiago Teosca, reportará final da 97. Charles Serra Romeu, da presente, cruza a pista no 735, no final pro outro farol Itapuã. Charles Serra Romeu, efetuando o cruzamento da 1735, comprou do farol de Itapuã, muito grato. Torre Salvador, papapapá, Mike Vitor Alfa, livrou a frequência da torre com Pro Norte, para pouso em Serra Índia, Eco Índia, reportará com o visual com o local. Gente, conta com o sinal para pouso, Mike Vitor Alfa. Chama 3226, autorizado Duna. Autorizado Duna, 6326. Papatango Oscar, Golfe Serra, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste na 0.05. É autorizado 3.000, na 0.05, Golfe Serra. Não, mas eu já efetuou o cruzamento do campo, muito grato. Charles Serra, o meu, controle Salvador 20.8, prosseguindo para o sul. 20.8, muito grato, litoral sul, Charles Serra, o meu. Salvador, muito boa tarde, o papapapá Charles Serra Romeu. Papapapá Charles Serra Romeu, mantenha-se em regras visuais, ajuste na 0.05. Charles Serra Romeu, copiou? Sim, Matheus, Charles Serra Romeu, mantendo visual litoral sul, até o local de pouso, muito grato. Xanamia 326, desça para 4.000 pés, o ajuste na 0.05. 4.000, 1-0-1-5-6-3-2-6. Controle Salvador, papapapá, Mike Vitor Alfa. Prossiga. Última forma para o pouso em Serra Índia com Índia, para retornar ao bairro da Paz através do eixo 1-0, Mike Vitor Alfa, aguarda a coordenação 14. Gente, chama a torre em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Mike Vitor Alfa. Torre Salvador, novamente papapapá, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, se a gente confirma cruzar o eixo da 1-0, para seguir bairro da Paz? Afirmativo, para sobrevoo bairro da Paz, Mike Vitor Alfa. Autorizado o cruzamento, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, afirmo, autorizado a aproximação. Mike Vitor Alfa, te considero, mantém a posição, dá pra gente prossiga para arrimar sobre voo, tem aeronaves pra pouso, não no zero. E o bairro da Paz fica justamente no final. Tá, sim, a gente interfere com ele, vai manter sobre voo na Enrimar, aguardando a oportunidade para ingressar no setor. Mike Vitor Alfa. Tá. São 3154, chama a torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, até 3154. Chama a minha 3-2-6, desce para 2000 pés. 2000 pés, 714, chama Recife em 1-25, decimal 45. 2545, azul 2714. Aguardando o live. Gente, a porta passando externo, tanto 3154. Portada passando externo, tanto 3154. Tá, Golfio, acho que realmente 232. Prossiga pro outro farol Tapuã e mantém esperas no setor. Inicialmente tem duas aeronaves sequenciadas para pouso no zero. Ativo na proa do farol Tapuã, aguardando a autorização, Serra Golfio. Mantendo a guarda na vertical da Enrimar. Última forma para o sobrevoo, Mike Vitor Alfa, liberado para Serra Índia com Índia, comando autorizado. Está presente para Serra Índia com Índia, aguardando transferência, Mike Vitor Alfa. Aguardando transferência, agradece toda a colaboração, Mike Vitor Alfa. Torre, boa tarde. São 3154, autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus. Autorizado pouso no zero para seu 3154. Passa a Serra, confirmando livre acionamento, repórter fantasma. Tonema 326, encontra-se visual no setor. Sinal, repórter pronto táxi. Sim, repórter para o táxi. Mike Vitor Alfa, controle seu voador 20-18. 208 da presente, Mike Vitor Alfa. Torre, boa tarde, Papo Alvo, eu acho que está mais quieto. Acho que o Mike Yankee, livre acionamento, modifica o transponder local 0140. Livre acionamento, transponder 0140. Oi, Salvador, muito boa tarde, papapá, Charlie Serra Romeu, já visual com o capuz. Charlie Serra Romeu, ciente, frequência livre. Muito obrigado. Vai lá, bonitão. Rota Tango, Oscar, Golf, Serra, na sua navegação, Voiduna. Dona, Serra. Você está receptando com o seu atualizador aqui, o Golf Serra, pode manter? Afirmante, eu gosto, Golf Serra. Ok, está mantendo com o seu atualizador, Golf Serra, mandando 3000. Eu não mantenho 3.000 pés, eu acho que vou oficiar. Positivo, mantendo 3.000, vou oficiar. Senhor Salvador, o papapá, Mike Vitor Alfa, próxima Serra Índia com Índia visual com medo. Frequência livre, Mike Vitor Alfa. Livre, não frequência, uma boa tarde, Mike Vitor Alfa. Golfe Serra, desça para 2000 pés, autorizado ILS, repórter estabilizado. Autorizado 2000, livre ILS, o Oscar Golfe Serra. Solos 36, solos 2019. Celebrão com 2019, 3154. Sainer 326, chama a torre 118, decimal 95. 1895, 6326, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceaner 6142, se aproxima do ponto de espera da 1-0-4. Oceaner 6142, mantém o ponto de espera agora. Mantém o ponto de espera agora, então, 1-0-4. O Eco Alfa Serra já está acionado para o Oceaner 6142. O Oceaner autorizado, táxi, ponto de espera da Oceaner. Reportará ponto de espera da Oceaner. Torre, boa tarde, Oceaner 6426, passou o Simbra. Confirmando, Oscar Gomes Serra, continua a aproximação, informarei pista livre, número 2. É, poderia confirmar, foi o Oceaner 6326 que informou, passando o Simbra. Oceaner 6326, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-4-9. Autorizado pouso, 6326. Autoridade da retaguarda do mesmo? Firmo. Rota Romeu Serra Golfiosa, aviso algum tráfego da 1-0, autoridade da retaguarda do mesmo? Acredito, tem um segundo tráfego. 7 milhas e meia da cabeceira. Aguardando o Serra Golfiosa. Que é autorizado o táxi, aponta o espera da hora. Autorizado o táxi, vai aplicar o ponto de espera da hora. Acho que é mais quieto. Externo, Oscar Golf, Serra. Oscar Golf, Serra, ciente, torre 1895. 95, boa tarde. Ponte espera da ótica pronta aqui para passear. Serra, autorizado ali, mantém pista no 7. Aliás, mantém na 1-7 aqui para passear. Torre, boa tarde do Babatango, ótica Golf Serra. Ótica Golf Serra, continua a aproximação, informarei pista livre. Positivo, Golf Serra. M3 26, solo 40, direita solo, 219. Direita 219, M3 26. Para nós de motor? O escapotango, para o meu escapotango, livre acionamento é para o Frontax. Tem ponto de espera, aguarda, acho que aqui. Aguarda aí, Ato. Então, lógico, Golf Serra, autorizado, pouso, pista no 0, vento 180 graus, 15 nós. Autorizado, pouso, na 10, Oscar Golf Serra. 050. Boa tarde, identificou, desce dia bom, se até o... Ok, por favor. Autorizado, o nível de voo 050. 050 na bom, de voo 1097. Aguarda aeronave na final da 1-0, cara, autorizado o cruzamento do campo, mantendo uma perna do vento, reporta quando pronto gira a base. Autorizado na retaguarda, reportará quando pronto para girar a base, encerra a Golfiosa. Golfiosa confirmando circuito pela direita, ok? Reporta pronto girar. Circuito pela direita, reportará pronto. Xenia 1142 está visual com o Caravan na final? Alternativa, 142. Após a aeronave na final autorizada, ele é manter pista no 0, chinando 142. Pode mesmo ali manter na 1-0, 142. Confirmativo, era na cima do selecionado código 0142. Tango Kilo, Romeu Antico Cinti, informe precedência e tipo de equipamento. Antico Prado. José, mantenha a posição. Número 2, decolagem, Salvador. Gente, mantendo a posição. Golfo CA, solo 43, libra direito, solo 219.9. Golfo CA. CA, Golfo Oscar. Na presente, foi na proa da RMAR e mantém espera sobre a RMAR. Tem duas aeronaves para decolagem da 1 no 7. A mantém espera na RMAR, o CA, Golfo Oscar. Chamando 4.0 decolar, pista no 0, vento 1.8, 0 graus, 1.29. Livre ano 42, você fala de 44, controle Salvador, 20.8. 08. Xanamé 142, contato radar na decolagem de saída PUCA, nível 350. PUCA 350, 142. Confirma, mantém o plano de voo? Por enquanto, sim. Mesmo. Passear, passa a colagem, mantém pro até 3 mil pés, autorizado a colar a pista no 7, vento 1.8, 0 graus, 1.4 nós. Gente, livre decolagem para a Copa Terra, lancei a proa até 10 mil pés, é Copa Terra. O... Acho que o Mike tem confirmando, nesse item, ingressar na pista, fazer 180? Entendi. Está fazendo o 180 aqui no ponto da... espera, já está retornando. Gente. Você, caminhão 42. Caminhão 42, saída PUCA, nível 350, sem inscrições, autorizado direto de Jambo. Se a Golf Oscar autorizado final no 7, reporta na curta. Reporta na curta, se a Golf Oscar. Yeah. passeia da Colônia 47, controle de Salvador 2018. Gente, controle 1208, é com a passeia. Controle Salvador, boa tarde, papapapai, aqui com a passeia da Colônia 2017, mantendo a prova 3000 e prosseguindo na saída Momo, é com a passeia. Papapapai, curva serra, mantenha a proa da 2000, após autorizado curva à direita. Posição, curva à esquerda, proa de Momo. Confirme, proa de? Após 2000, vou em Momo. Papapapá, eco, papá serra. Gente, vai manter 2000, após curva à esquerda, com proa de Momo, eco, papá serra. Zero graus, 129. Decolagem, para 160 com a informação whisky. Sente o Gol 9000, senhora identificação. Chegada Golf, desse mantém o nível de voo 050. Decida para o 050 autorizada, Gol 9000. Tem posição no ponto de espera, o whisky faltando. Mantra a posição no ponto de espera. Tá 393 autorizado, lembra, tem pista no zero. 393 mantendo no zero. Decolada 50, chama controle 1208, bom voo. 308, ótimo dia. Salvador, boa tarde, Oceana 63, Uno 5, passando meio 40, vai na Sambona. Oceana 315, contato radar na decolagem, saída Sambona, nível 360. Sambona 360, Oceana 63, Uno 5. Autorizado, vai que taxa até a base, é bom da pista livre. 5 decimal 45. 5 decimal 45, meu 42, boa tarde. Chego 2 horas, 1 4 milhas, vamos sudeste, cruzando 0750, descendo até o 0750, Boeing 737. É com a passear, Fê. Clona 097, tráfego 11 horas, 1 3 milhas, rumo noroeste, cruzando 080, subindo 080, no Bravo Eco 9 Leão. Sim, o Inter, gol no 097. Pronto, Oceana 6315. Prossiga. Possibilidade de voar direto Leda? Cruzando Leda, Oceana 6315. Eu voando Leda, 6315, obrigado. 097, desça para 3.010, o ajuste na 095. 3.000 com 1.015, voo no 097. Já nivelou no 080, é Copa Serra. É Copa Serra 6, autorizado direto, Serra Bravo, Fox Trot Eco. 7, direto, Serra Bravo, Fox Trot Eco, Copa Serra. Casa para o Kilo Romeo Oscar. Zona 93 autorizado de colapso com 90, vento, 180 graus e 93. 7, no chão 3, 1, 9, 3. Autorizado direto CEASA, Kilo Romeo Oscar, reporta quando visual com campo. Decolado 54, chama controle em 120 decimal 8. 0081, bom trabalho. Chanel 141, SR identificação, chegada Bonfi, desça e mantenha nível de voo 0. Desça e mantenha uma centena, o Chanel 141. Autorizado voar Bonfi, Chanel 141. Salvador, passagem alta 3193. É 3193, contato radar na decolagem, saída Sambu 1 no nível 360. É, Sambu 1 360, está 3193. Mano 097, tráfego 10 horas, 3 milhas, rumo oeste, mantendo no 1500 pés, um Bravo November 2 papá. Sim, voo no 097. Autorizado decolar 090, 0 vento, 180 graus, 02 mais. Autorizado decolar, SNM, 3, 2, 1. Chão, passa um informe para fluxo de tráfego, irá aguardar a decolagem de mais um aeronave da pista 090. 097, desça para 2 mil pés, autorizado para fechamento, reporta no localizador. Portaria estabilizado, voo no 090. Na vertical da RIMAR, possível espera na vertical da RIMAR. paciente, espera na estrada animal, Kilo Romeo Oscar. Torre Gol 1097, estabilidade. 1097, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guarda a autorização de pouso, Gol 1097. Como tráfego à esquerda, um Bravo November 2 para a parte. Já mantém espera na vertical de 3 milhas próximo à cabeceira auxiliar, 94 para sua aproximação. Sim, voo no 097. 097 autorizado, pouso 90, vento 80 graus, 3 milhas. Autorizado, pouso, voo no 6321, autorizada, Lefa. Boa, né, Lefa? Graças. Xalema 315, Xalema Centro Recife, 125, décima 1. 1251, Xalema 315, boa. Rua 9000, cancelada as inscrições, desça para 2000 pés, ajuste na 095, livre, ILS, X-Ray, pistão na 0, reporta no localizador. 2000 pés, autorizado, ILS, X-Ray, ajustado na 095, voo 9000. Papai, Copa Serra. Na sua escuta, prossiga, Copa Serra. Não há tráfego, conhecido reportar a proximidade de Feira de Santana, cruzada de Cida Critério. Bom, então, prossiga a próxima salvada para você. É, pelo que não é melhor. Alfa Tango autorizado a decolar no site, vento 180 graus e 99. Salvador, é de Papa Serra. Prossiga. É um voo de restante, autorizaria exceção às manobras aqui nessa área, matéria civil. Não, deixa. Vem para o nosso centro. Autorizado com o meu nome. Solo 97, solo 00, libera direita, chame solo em 121, decimal 9. 3219, gol no 097. Escapatango decolou 00, chama controle em 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, vamos para o meu escapatango. Sim, escapatango voou até o Lima, não atrasa conhecido reportar. Setor autorizado de cida critério. Capatango Zulu até Lima, informe tipo de equipamento. Gente. Salvador, boa tarde, Azul 4462, cliente da WISC, 10, autorizado 150. Azul 4462, a senhora identificação, chegada Bumed 1, desça e mantenha o nível 050. 050, identifica o Bumed 1, Azul 4462. São 3193. Chame o centro Recife em 125 decimal 1, alternando em 128 decimal 35. Torre Salvador, Papa Romeu, Escapatango, saída Sanvo 1, Sanvo 1, passando 480, acionado 5052. Papa Romeu, Escapatango, quente, contato radar na decolagem, saída Sanvo 1, nível 280. Sobe ao 280, Papa Romeo Isca, Fatango, no perfil da... São 3193, copiou, inscrição no controle. Prossiga. Chame o centro Recife em 125, décima 1, alternando 12835. Papa Terra, Papa Terra, controle. Afirmativo, confirma para o controle por mais quanto tempo permanecerá executando manobras? Tente tirar manter o nível 080, confirme. Confirme se permanecerá no nesse setor ou irá sobrevoar outra vez de Feira de Santana. Chamamento 321, no chame centro Recife, em 126, decimal 0. 260, bom feriado, né? 21. Novamente. Salvador 4462 pode voar na proje ITAP. Autorizado ITAP, azul 4462. ITAP, tá fazendo. Rio Gol 2097, uma boa? 2097, boa tarde, autorizado a linha e decolapso no 0, vento 1, 7, 0 graus, 1-2 de noite. A linha decola da 1-0, Gol 2097. Gente, o Papa Romeo, Whisky, Alfa Tango. Coordena e concentra Recife em 125, decimal 1, alternando em 128, decimal 35. 125, 1, 1-2-8-3-5, boa tarde. Boa 9000, chama a Torre Salvador em 1118, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Xanamé 141, cancelada as inscrições de altitude, desça para 2000 pés. Autorizado ILS X-Ray, pistola 0, reporta estabilizado. 2000 pés, inscrições, autorizado ILS, reporta estabilizado, Xanamé 141. 462, pode cancelar a restrição de velocidade em TAP? Afirmo. Enter. Negativo, Duna, mantém a estar o Xanamé 141. Papá, papá, é que papá Serra, dá presente, mas quantos minutos para o pouso, confirme? Mais 8 minutos para o pouso. Queixa. Controle Salvador, boa tarde, tá 3172, informação isso. Tem 3172, a senhora identificação, chegada Bomé de ONU, desse mantém o nível de voo 060. 060, é possível approach ITAP no presente? Autorizado approach ITAP, o TAN 3172, reduza para 2509. Na approach ITAP, reduz para 2509, TAN 3172. Chamou para hoje, como é que é? Então, autorizado o acionamento e reposta. Top 2 azul, desvio esquerda, frente da plataforma. Tente, azul 4462. Sim. Correio, boa tarde, gol 9000, estabilizado, desvio algum campo. 9000, autorizado, pouso 0, vento 180 graus, 1-1-1. Ele pousa, pistola 0, voo 90, 00. 20 no 7, decolou 07, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Autorizado a manter 17. Autorizado a manter 17, chama Ciro de Santana em 131, decimal 30. Papa Tango, Zulu, até Lima, controle. Informação, tráfego 12 horas, 14 milhas. Livrando nível 080, descendo para o estúdio, tráfego local. Com o tempo estimado para pouso em mais 10 minutos. Zulu 4462, desça para 2.000, ajuste na 095, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. É, autorizado para 2.000 pés e autorizado o procedimento, reporta estabilizado, Zulu 4462. Zulu 1659, ponto espera da 10, pronto. 1659, autorizado a NIA e manter 10. Mantém 10, 1659. 9000, solo 09, libere a direita e chame solo em 121, decimal 9. Liberando a direita, 119, consolo, obrigado, boa tarde. Yankee decolou ao 09, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. Aí chama o patrulho 120, decimal 8, lógico, é mais quente. Autorizado a decolagem 10 graus, não. Autorizado a decolagem 10 graus, 462 à esquerda para evitar a formação aqui, viu? Cliente 4462, após o Gigius Veiduna. Após desvio do Duna, 4462. Chama Mel 141, chama Torre Salvador em 118, decimal 95, mantenha presente velocidade para sequência mesmo. 295, Mel 141, vai manter. Patrulha, boa tarde, Papa Romeu, acho que é mais quieto. Papa Romeu, acho que é mais quieto, boa tarde para o senhor. Decolar de Salvador para Manati, se é autorizado, dá presente e DCT para lá, para Manati. Autorizado direto destino, hotel Mike Yankee, reporta 20 milhas fora. Vai reportar na 20ª lógica Mike Yankee. Zona 72, leve desvio à esquerda 050 por 10 milhas. Entre Zona 72, após desvio, já se navegação voando ETAP. Vai entrar na ETAP, 3Zona 72. Meia 141, continua a aproximação, tráfego vindo a 9 estados, PNH 1019. 6 159, decolou, Zuno 1, chama controle 1020, bom voo. 08, obrigado, boa semana. Salvador, boa tarde, é o voo 1659. Polo no 659, contato radar na decolagem, saída Sambo 1, nível 380. 380 para saída 1, gol 1659. Controle gol 2097, passando, vai passar 170. Polo 2097, chame o centro de Recife em 1251, em caso de falha, 128, decimal 35. 251-2835, ligado, gol 2097. Cruzado Leda, gol no 659. Leda na proa, gol no 659. O T3172, o desvio vai ser um pouquinho maior, você está posto, pode voar a duna? Afirmo. Sim, obrigado. Salvador, Azul 4065, boa tarde, ponto espera pronto, visual com o tráfego na final. Azul 4065, tem condições de decolar assim que é autorizado? Tem condições, 4065. Já faz um pouco de aeronave autorizado ali, aí mantém o 1090. Voz ali, mantém o 1090, 4065. Utilizou azul 4462. 4462, torre no 8, decimal 95. 295, boa tarde, obrigado. Você é autorizado a acionar reporte site. Chané 6141, no solo 15, libera direito, chame solo em 121, decimal 9. Espera, chama solo 219, Chané. 219. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4462, a 2 milhas do Índia Serra. Azul 4462, continue a aproximação, informa o Embraer da companhia alinhada e mais um minuto inicia de colégio. Gente, aguardando 4462. Azul 065, autorizado de colapso no 0, vento 180 graus, 109. Livre decolagem azul 4065. Tata Papai, Copa Serra, mantenha-se em regras visuais, apenas para informação. Tráfego, a sua retaguarda, 10 milhas, cruzando 4 mil países, destino Feira de Santana, sente. Conta modificada 18 no meio, autorizada a extensão para o 090, voando na proa de pelo para interceptar a chegada bom. Pouso, destino 0, vento 180 graus, 11 noite. Ele pouso na 10 azul 4462. Visibilidade. Azul 4065, decolou 16, com controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, azul 4065, Sambo 1. 4065, contato radar na decolagem, saída Sambo 1, nível 320. É, confirme 4065. Nível de voo 320 sem restrições, na saída Sambo 1. 320 sem restrições, 4065. Lógico, Mike, é a 20ª. Tem frequência livre para a coordenação, acho que é aqui. Frequência livre, chama na volta, o acho que é. Serra, autorizado na NIA e manter o 97. Liberado no 090, Copa Serra. Sim, cheque, Copa Serra. Quanto de pé? Não, está na porta da no B. Torre 1-1-8, decimal 95. 2-9-5, obrigado, uma boa tarde. Olá, Salvador, uma boa tarde, é o Azul 2-7-1-5, estamos sem informação Whisky, e qual a cidade aqui? Azul 2-7-1-5, senhora identificação de chegada mão, desça e mantenha o nível 050. Ao 050, na mão, o 2-7-1-5. Salvador, boa tarde, está 3-3-6-7. São 3367. A senhora identificação chegada bom, se desce e mantém o 060 em redução para 250 mais. 060-2509-3367. 180 graus, 129. Livre para o 090-3172. Alexandre Serra, reporte pronto na cabeceira 17. também autorizado a alinhar e manter o 1-0. Alinha e manter o 1-0, não tem. Solo 23, Tiberê, direita, chame Solo 1, 219, Solo. Direita, 219, obrigado, uma boa tarde. 4065, chama o centro Recife em 125 decimal 1. 25 ONA, azul 4065. Esse momento autorizado de colapso 1-0, vento 170 graus, 139. Vento de colapso 1-0, bono 2. Bom, 1256, decolou 25, chama controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, graças, uma boa tarde, bom 256. Verification, clear de bom, correction, bom 1 arrive, 10, maintain flap level 050. 050, bom 160. Could you confirm 070 or 050? 050. Controle Salvador, boa tarde, jogou no 256.